Também quem nos escreve é o assíduo ouvinte José Gomes de Faria, de Contagem, Minas Gerais, que com receptor portátil Motobras de 12 bandas e antena telescópica registra o SIMPO 33333 na frequência de 11.600 kHz. Também o Joaquim Carreira Grácio, de Marinha Grande, Portugal. Muito obrigado pela sua correspondência. E ainda registramos a carta e o informe QSL do João Carlos Oliveira, do bairro do Limão, em São Paulo, que com receptor Texum PL600 e antena telescópica giratória de 90 centímetros, na frequência de 11.600 AM, ligado com a programação da Voz da Rússia. E ainda quem nos escreve é o Francisco Vera, de São Brás, Alportel, em Portugal, que usando o receptor NRD545DSP e antena de poli 2x4,5, está sempre ligado com a gente. Nosso abraço aos ouvintes em Portugal. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. E temos participação especial nesta edição, é o nosso amigo jornalista Sérgio Romais, que em nome do Clube DX do Brasil, traz as últimas informações do mundo do rádio. Sérgio, seja bem-vindo ao programa Onda DX. Um abraço aos prezados radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Sérgio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em nome do DX Clube do Brasil. Apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados. Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas na hora oficial de Brasília, são 0 hora na hora universal. Uma emissora brasileira que tem valorizado as ondas curtas nos últimos tempos é a Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, em Minas. Sua frequência de 15.190 kHz na faixa de 19 metros tem sido captada com bom sinal durante boa parte do dia em todo o Brasil. A Rádio Bandeirantes de São Paulo, capital, também tem valorizado bastante as ondas curtas. Suas 3 frequências sempre estão no ar 24 horas por dia. O que atrapalha a emissora, no entanto, são as interferências. A partir do final da tarde brasileira, tanto em 9.645 quanto em 11.925 kHz, há uma carga muito grande de interferências da Rádio Internacional da China. E a Rádio Guarujá Paulista de Guarujá, no estado de São Paulo, pretende reativar a sua frequência de ondas curtas dentro em breve. A emissora pretende reativar o canal 5.045 kHz, conforme informações do seu diretor, o jornalista Orivaldo Rampazzo. E uma das transmissões da Rádio Internacional da China em português para o Brasil vai ao ar entre 22 e 23 no tempo universal, em 9.410 e 9.685 kHz. Os dois canais possuem boa qualidade de sintonia no sul do Brasil. A emissora das FARC, da Colômbia, chamada de Voz Revolucionária, foi reativada nas ondas curtas. A emissora foi ouvida por volta de 12 horas no tempo universal, na frequência de 6.070 kHz. A estação das Forças Revolucionárias da Colômbia estava ausente das ondas curtas desde 2004. E agora a última informação deste segmento. A Rádio Exterior da Espanha acaba de fazer uma enquete entre os seus ouvintes. O resultado revela que 2/3 de sua audiência vem da sintonia das ondas curtas, enquanto que 1/3 apenas acompanha a estação espanhola pela internet. A maioria dos ouvintes da Rádio Exterior da Espanha são de espanhóis que vivem no exterior, principalmente nas Américas. Depois vem os ouvintes da África, Ásia e Europa. Nesta enquete, a emissora sorteou 10 receptores de ondas curtas, sinal de que vem prestigiando tal modalidade de sintonia nestes tempos de término de transmissões. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais uma edição do programa que é a emoção do rádio, Onda DX, unindo os apaixonados pelo rádio. Pessoas como você que fazem a história de emissoras como a Voz da Rússia. Da Svidânia, Pacá.